fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Imagine you in pipe and slippers, that I can see, sitting there endlessly with Star Trek on TV. I could bring the pizza, you bring the beers, together with your mates and me, raise glasses, cheers. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Dead Stop, quarto episódio da segunda temporada de Star Trek Enterprise. Through Sunday morning, the episodes we'd see, 66 to 69, Uhura looks sexy. Let's make it so, Picard would agree. Don't worry, Star Trek, have me. We could watch the ball. The analysis of your vessel is complete. Select a method of compensation to begin the repair process. Who am I speaking with? Your inquiry was not recognized. Is there someone here I can speak with? Your inquiry was not recognized. I don't think there's anyone back there. Perhaps the station's automated. Are you saying you can repair all our systems? Select a method of compensation to begin the repair process. Então é isso aí, né? Vamos fazer a leitura da sinopse. Dessa vez eu não tô com o André aqui, tá o Júlio. Aí, Julião. E aí? E aí, vagabundo. E aí, participando é a primeira vez aí, mano? É, tamo aí. Então, vamos lá. Engage. It's been a long road, getting from there to... Na necessidade desesperada de reparos extensivos, Enterprise encontra uma estação espacial misteriosa, ultra high-tech, totalmente automatizada, que inexplicavelmente corrige e conserta a nave com sua tecnologia impressionante. O reparo é feito rápido e perfeitamente, a um custo tão baixo que soa bom demais para ser verdade. Enquanto aguarda os reparos serem concluídos, a tripulação descobre sua perigosa fonte de energia. É isso aí, Júlio. Então, antes de começar, eu queria até te perguntar o que você achou aí do episódio, cara. Qual foi a sua impressão, assim, dessa história e tal? Eu adorei, cara. Achei muito interessante. Eu achei interessante a tecnologia da nave, né? A tecnologia que a nave tem de criar... A estação, né? Da estação. É, a tecnologia que ela tem de criar matéria do nada. Né? É, você então... sabe que, assim, o lance do... O conceito do sintetizador que eles usam lá, que é pra poder sintetizar matéria inorgânica e matéria orgânica e tal, isso aí é uma tecnologia comum lá pro século 24 da nova geração. Isso aí é tipo uma tecnologia tão, assim, recorrente. É assim, é tão comum. Mas eles ficaram impressionados com aquela... Não, isso é porque, assim, na Enterprise eles estão no século 22, são 200 anos antes do Picard lá, Capitão Picard, entende? Então nessa época aqui não existia ainda essa tecnologia. É legal nesse episódio mostrar tecnologias que mais pra frente vão ser recorrentes, né? Isso que eu achei interessante, assim. Interessante é que eu achei que o pessoal, a equipe ali, estava preocupado em fazer uma engenharia reversa. Eles estavam muito curiosos com como era impressionante a nave, assim, como ela fazia as coisas tão fáceis, coisas que eles demorariam semanas, ele faz em minutos. É, porque eles até estavam calculando que eles iam demorar, assim, sei lá, 10 anos para chegar na estação Júpiter, que é onde eles iam efetuar os reparos, né? Então, voltando assim, falando do teaser, né? Esse episódio aqui é o seguinte: ele é o quarto episódio da segunda temporada e ele é uma continuação direta mesmo do terceiro episódio, assim, é mostrado as consequências daquilo lá. Uma coisa que é interessante disso daqui é porque, por exemplo, assim, na franquia Star Trek, em vários episódios das séries, já ocorreu, né, da nave ser avariada, sabe, seriamente avariada. É, então, e no episódio seguinte ela tá lá já firme e forte, né, sem ninguém mencionar o que aconteceu anteriormente. Aqui foi legal que deu um senso de maior realidade, assim, né, de, quer dizer, acabou de acontecer aqueles eventos, eles ainda estão sob, sabe, eles estão sentindo ainda a nave totalmente, né, meu, com problemas a serem resolvidos. Resposta, né? É isso, totalmente, sim, né, porque... Sem escudo, né? Tanto que o Reed, né, que é o oficial de armamentos lá, oficial tático, ele tá com a perna zoada ainda porque ele tinha sido... A perna dele tinha sido perfurada no episódio anterior. O episódio é o Minefield, né? Que é um episódio que, inclusive, eu assisti hoje de novo. Esse episódio é bem legal, cara. Eles encontram um campo minado. Um campo minado romulano. Eles usam... Romulano. Eles estão num sistema, numa região do espaço, que os romulanos colocaram essas minas... São minas que são objetos arredondados, assim, que eles usam camuflagem, entendeu? São invisíveis. E foi, assim, a Enterprise, ela sofreu vários danos severos, né? E é legal que esse episódio aqui, ele mostra as consequências disso. É bacana isso. É, ainda o pessoal se recuperando da zica lá com os romulanos, lá das minas, né? Das minas. Essa treta dos romulanos aí, o que aconteceu, velho? Eles picaram a mula? Tiveram que sair vazado. Ou aquelas minas, não, elas são deles, mas não tem ninguém controlando, ninguém... As minas, elas estavam naquele sistema que eles encontraram por uma razão que eles desconhecem. Tanto que eles obtêm poucas informações dos romulanos no episódio. Né? No Minefield, os romulanos só falam que eles têm que sair urgentemente, senão vão acabar com eles, né? Então há uma corrida contra o tempo deles tentarem desarmar a mina que tá presa na nave e que tá presa na perna do Reed, né, meu? Então é por isso que ele tá com essa perna zoada aqui nesse episódio, né? When will I be able to return to duty? Another week, possibly two. 2 weeks! Attitude, Lieutenant. No Minefield, nesse episódio anterior, eles encontraram com os romulanos sem ver os romulanos face a face, assim. Não houve uma comunicação pela tela da nave, entendeu? Porque eles não poderiam, senão ia ser um furo de roteiro, porque na série clássica é a primeira vez que eles estabelecem contato visual, sabe? Tem isso. Ia ferrar a cronologia, né? E a Enterprise, ela acabou dando pequenas vaciladas de cronologia no decorrer da série, mas elas não são tão graves, assim, quanto tem gente que faz uma, sabe, fica alardeando que a Enterprise cometeu sérios erros, mas, cara, não foi tanto assim, sabe? Eu acho que é injusto falar que teve tantos erros assim. Não teve, cara. Lá no teaser, né, no comecinho, tá o Archer e o Trip, eles estão no Shuttle Pod, né? Eles comentam, né, no diário de bordo, assim, que o Archer tá gravando, ele comenta que faz só 4 dias desde o incidente com o campo minado romulano. Você lembra disso? Que ele fala. Sim, então, eu lembro deles falando, toda a treta começou por causa desse campo minado aí, que eles caíram lá e rebentou com a nave. Aí faz 4 dias só, e o legal é que, assim, a atitude que eles acabam tomando é bem interessante, que eles falam assim, ó, o Archer fala, pô, no último ano a gente prestou assistência a uma série de naves aí de raças alienígenas diversas, então acho que tá na hora da gente fazer um distress call, né, que é tipo um pedido de ajuda. O engraçado é que, assim, isso é legal porque, cara, é quase que um clichê de Star Trek, assim, da nave tá respondendo um chamado de ajuda de alguém. Eles, né? Agora estão na outra posição, né? Isso é legal porque, assim, eles acabam, tipo, brincando com esse lance do formato da série, né? Que acaba sendo, é um mote pra se criar histórias e eles atenderem ao chamado. Nesse caso é o contrário, né? Eles estão sendo, quem está pedindo ajuda, né, meu? Engraçado porque, assim, a Enterprise é uma série que realmente tem um senso maior de exploração espacial. Você percebe, assim, até pelo visual, né? It's a fake. Os uniformes parece que é tipo que nem o uniforme da NASA, adaptado, assim, né, meu? É um macacão, né? Do ponto de vista de direção de arte e produção, assim, cara, eu acho que eles acertaram muito, cara, tá ligado? Ah, é até o cachorro mesmo. Eu só acho que, assim, a série, às vezes, ela me parece muito monocromática, principalmente no primeiro e no segundo ano, que eu acho tudo muito acinzentado, às vezes, né? Eu sinto falta daquelas cores vivas, assim, que tinha muito... É sóbrio, tem pra caramba. Né? Eu entendo que isso deixa a parada mais realista e mais próximo da nossa realidade mesmo, assim, né? Só que... Tá meio anos 90, assim, parece. Também, se bem que isso aqui é comecinho dos 2000, né? Mas a estética, ela carrega a coisa dos anos 90 mesmo. Vai ser mais sóbrio mesmo, aquele acinzentado, com muita coisa metalizada, né? Tudo. Visualmente, assim, minhas favoritas, se for falar visualmente, é a clássica e a nova geração. Eu acho que elas mais coloridas, assim, né, meu? É meio que um deleite visual, os uniformes, aquele vermelho, aquele dourado e tal, né? Então, Júlia, aí sobre esse lance, né, deles estarem, eles mandando o pedido pedido de ajuda, né, ao invés de estarem respondendo a um, é legal que eles têm contato com o cargueiro Telarita. Os Telaritas é uma raça que surgiu na série clássica, né, assim, que foi bem emblemática, né, porque apareceu em pouquíssimos episódios, acho que dois episódios que eles aparecem, só que é legal que ficou bem marcado, né, cara. Então, aqui na Enterprise, nesse ponto na série, eles não aparecem fisicamente ainda, né, personagens Telaritas. No quarto ano que isso começa, assim, mais efetivamente, é bem legal que o visual se mantém com aquele apresentado na série, né, dos anos 60, né. Sim. E, apesar que é um pouco modernizada a maquiagem e tal, aquela melhorada, mas você vê que não é um, sabe, ficou coerente ali a parada. E é legal que isso aqui é tipo um easter egg, né, cara. Por que usar os Telaritas, né? Eles nem aparecem, mas é pra dar esse senso de que faz parte do mesmo universo, né? É legal isso. Ah, Telarita. É. Telaritas, eles têm um visual meio... Eles parecem porcos, assim, sabe? Tipo, um rosto, assim, como se fosse meio suíno, né, cara? Não, no quarto ano, todo mundo acha... A maioria das pessoas acha a quarta temporada da Enterprise a melhor porque explora bem cada uma das raças mais emblemáticas, né? E os Telaritas é uma delas, assim, que é bem explorada, inclusive. É bacana que, outra coisa também, que a T'Pol, quando ela faz uma análise, ela identifica que a atmosfera dentro da estação que eles encontram é uma atmosfera de nitrogênio, né? Uma parada assim, né? Não, hélio líquido. É de hélio líquido. Hélio líquido. E assim que a estação faz um scan na nave, né? Ela, quando eles vão entrar na estação, eles decidem entrar, a estação ela se adapta, né? Pra biologia deles, pra eles poderem respirar. Então se forma uma atmosfera de oxigênio e nitrogênio, né? É isso mesmo. De oxigênio, ele se adapta à vida, tá se acoplando, né? Ele se adapta, né? It's reconfiguring to fit the saucer section. The liquid helium is being replaced by a warmer oxygen nitrogen atmosphere. Telarita, então eles são os donos dessa... Não, eles não são os donos, eles só passam a informação, ó, vocês podem ir lá, que tem uma estação espacial, né? Ah, de reparo. Sim. Estação de reparos, né? Então, eles acabam seguindo essa informação. Como eles não... É a melhor opção que eles têm, porque os cálculos que eles fazem lá é que eles vão demorar muito tempo pra chegar até a estação, e o... até a estação Júpiter, né? Que é onde a frota, né, faz os reparos, né? E a estimativa que eles têm é que na estação Júpiter ia demorar cerca de 3 meses pra fazer os reparos, né? Você lembra que o... É, 3 meses, é isso mesmo. O Trip fala até. Só que aí... 34 horas. Quando eles chegam agora na estação, nessa estação desse episódio aqui, é revelado que vai demorar, acho que é 3 dias, né, meu? Não, 34 horas. Né? Isso, 34 horas, né, meu? Então é um preço ínfimo, assim, pra eles, né, meu? Parece até, né, meu, aquele negócio, né, meu? Parece mentira, né? Isso daí foi uma sacanagem lá dos Tatarita lá, de como é que é. Don't you understand? Os Telaritas. Às vezes eles não sabiam, né? Porque eles não são... Sabia assim, que o bagulho era evil? Talvez não, porque os Telaritas, assim como a T'Pol fala, eles realmente não costumam ser belicosos e, sabe? Eles não são, tipo, não dá pra enganar. Confiar em porco, não, velho. esse cara confiou em porco, viu como é que se meteu em merda. It's been a busy day. I guess I'm perspiring a little. A little? Ou então, outra coisa que eu achei da hora, velho, o visual dessa estação, dos corredores dessa estação, eu achei bem bacana, cara. Você não achou, não? O que você achou desse? Eu achei legal, pô. Totalmente clean, assim, bem claro, né? Mas ainda assim é meio sóbrio daquele lance dos anos 90, bem? Ou é escurão, meio assim, acinzentado, ou é branco, meio lavado, sabe? Pô, mas isso aqui, eu não lembrei de anos 90. Mas eu achei legal. Eu lembrei, sabe do quê? De 2001, mano. Você não acha que lembra 2001 um pouco, assim, o visual dos corredores? Sim, pode crer. Acho que é a forma geométrica da porta, né? E assim, tem detalhes nos anteparos, assim, é tudo bem talhado, né, cara? A produção aí tá de parabéns, cara. Achei bem legal mesmo. Achei também, ficou ótimo. Essa nave ficou bem legal, tudo, os painéis que ela tem lá, tudo, é tudo aquela tela que ele escolhe as opções que ele quer fazer de troca lá, pá, é legal tudo aqui. Falando nisso, quando eles entram naquela sala principal lá da interface pra se comunicar, né, uma coisa interessante, assim, tem algumas curiosidades aí. Por exemplo, a voz é uma voz feminina, né, da estação, né? É. Essa voz, olha só que bacana, quem dirigiu esse episódio foi a Roxanne Dawson. Quem que, ela é a Belana Torres, é a engenheira-chefe Klingon da Star Trek Voyager. E ela dirigiu episódios da Voyager também, então ela se tornou diretora e tal. Ela dirigiu esse episódio de Enterprise e de quebra ainda fez a voz da estação, né? A voz feminina da estação. Ah, ficou legal, né, cara? Ficou, parece a voz do Google. Não, e legal que assim, não é a primeira vez que ela faz isso. Na Voyager, teve um episódio chamado Dreadnought, que ela reprograma a voz do computador de uma nave cardassiana, e aí é a voz dela também, ela que faz a voz. Então essa é uma pequena curiosidade nesse sentido aí, né? É, que legal. Você fica com raiva dessa voz aí, porque eu lembro daquela azura de telefone e fica em loop, programado, que você fica preso. Pô, dá uma raiva, velho. Pergunta não reconhecida. Pô, não, tanto é que tem aquela cena legal que o Archer quase dá porrada, ele vai dar porrada lá, né? Ele fica louco. O Archer é legal que ele... ele fica puto e demonstra, né, meu? Isso que é da hora do... É, pô, não tem nenhum telefone pra reclamar, né? É foda, né, meu? Ó, outra coisa de curiosidade aí também é que essa... Sabe essa, esse prop... Que é essa peça usada no centro dessa sala, que é onde tem em cima, se forma um holograma da Enterprise, sabe? Muito louco esse holograma, ficou legal a ideia. Ficou legal. Essa peça embaixo é um reaproveitamento de peça de cena, cara, porque isso aí foi usado no episódio da Voyager, sabia? Pô, eles faziam muito isso, cara. Reaproveitando, sustentável. Não, eles faziam muito, a produção de Star Trek fazia muito isso, eles reaproveitavam as paradas de forma assim, você não reconhece facilmente que foi usado, é difícil de reconhecer, porque eles dão uma, sabe, fazem uma gambiarra ali pra não ficar tão na cara, né? Ah, mas quem sabe vai falar, ó, aquilo ali é o mesmo do, né? Não, mas você sabe que isso se tornou um easter egg, até uma parada que os fãs estão tentando identificar, ô, isso aqui é de tal episódio. Então, legal, essa peça aí foi usada no episódio Think Tank da Voyager, né, meu? Mas não tinha esse lance do holograma, que ficou do caralho, né, esse holograma aí. Ficou legal mesmo, ficou legal. Esse holograma, ele identifica tudo que precisa de reparo na nave. E o legal é que o scan que a nave faz, que a estação faz na nave, na Enterprise, identifica até problemas físicos, né, cara, dos tripulantes. Isso é do caralho, né, meu? Pô, esse scan que ela fez é, meu, doideira mesmo, hein, cara? Isso aí... Então, e é legal que assim... Negócio desse aí no SUS aí. Porra, imagina, né, meu? Então, o legal é que ela identifica que a perna do Reed tá zoada, né? Que é aquele lance do episódio anterior lá, que ele tem a perna perfurada e ele ainda tá se recuperando, né, meu? Sim. Então é até isso, né? Você vê, pô, alta tecnologia, né, cara? Isso que eu acho fascinante, assim, nesse episódio. Lembrando aí dessa cena em que eles estão na enfermaria. Então, você sabe que essa... Você viu esse aparelho que serviu ali pra regenerar a pele e os tecidos musculares do Reed? Sim. Isso aí chama-se regenerador dermal. É mais uma tecnologia que lá na época da nova geração, né, século 24, é totalmente comum. Qualquer enfermaria tem. E aqui no século 22, quer dizer, pra eles aqui da Frota Estelar, é totalmente desconhecido. É uma coisa assim, mágica, né, meu? Eles olham com fascínio, né? Ah, que legal. É legal isso aí, né? E é uma puta ideia de tecnologia, assim, né, meu? Putz. Existe o holodeck, hein? Não existe, cara, não existe. Tem até um episódio que eles têm acesso a uma tecnologia parecida com o holodeck, mas não é uma tecnologia da Frota Estelar na época, entende? Sim, ainda eles estavam buscando ainda a melhor invenção de todos os tempos, né? Nessa época eles mal usam os transportes, os teletransportes, né? Eles usam pouco, né? Por isso que a Vulcana lá ficou doidona, viciada em droga, porque não tinha holodeck pra ela se divertir. Rapaz, né? Incorrect. Outro reaproveitamento de prop, né, meu? Aquele aparelho que é o regenerador dermal que eles usam é uma peça de uma vida artificial que eram máquinas, os exocomps, que apareceram no episódio da nova geração, o Quality of Life. Aquilo ali tá. Eles fizeram uma gambiarra pra não parecer que é a mesma peça, mas é ela. Sim, que usa lá pra regenerar a perna dele. É porque assim, Júlio, olha só, quando começou a nova geração foi em 87, né, cara? E. Caraca. Olha só, 87. De lá pra cá veio meio, tipo assim, é nova geração, Deep Space Nine, Voyager e Enterprise. Ininterruptamente, eles foram criando e produzindo essas séries, tá entendendo? Sim. Então, são 18 anos de produção televisiva ininterrupta de Star Trek, cara. Então é óbvio que a produção, quando, né, quando podia e não ficasse muito na cara, ela ia reaproveitar mesmo alguma coisa, né, cara? É, pô. Por que não, né? E acaba virando isso daí, é besteira que não faça, porque isso acaba virando exatamente o que você falou para as pessoas, para quem nunca viu e não tem essa referência, pô, é só um objeto de cena, né? Mas para quem já viu, acaba um easter egg. Pô, isso aqui tá naquele episódio tal, isso aqui. Pô, você acaba encontrando isso, fazendo. É gostoso isso, sei lá, eu acho normal. Eu acho bem legal, cara. Isso acontecia na série clássica, só que de forma menos sutil, assim, era muito na cara quando eles faziam isso, cara. Porque lá o orçamento era baixíssimo. É, né? Era problema de orçamento, né? Então, esse episódio aqui a gente não falou, mas tem ótimos efeitos especiais, né, cara? Pô, do caralho, né? Tem lá uns croma bem feito ali, né, cara? Então, e o bacana é que é tudo, você sabe que é tudo CGI, né? Você sabe que isso aqui não tem nada. Sim, sim. Nessa época eles já tinham isso mais desenvolvido. É, tanto que assim, a Enterprise é a primeira série de Star Trek que não foi construído o modelo da nave, né? Assim, fisicamente. É a primeira que, desde o começo até o fim, foi usado o modelo CGI. Cara. Entendeu? Porque mesmo a Voyager, ela a partir de um determinado, acho que no começo da terceira temporada, ela passa a usar só o modelo CGI, né? Sim. E quando você vê, às vezes quando você vê o modelo real, é só aquelas cenas de flyby, né? Quando a nave passa, eles repetem isso a série inteira, né? Mas na Enterprise, do começo ao fim, já era CGI total, né? Então tudo, não tem nada ali que eles usam cenográfico, né? Nada cenográfico. Nesse episódio, nenhuma cena que aparece ali da estação espacial, dos braços mecânicos funcionando, nada disso. Só as cenas internas, óbvio, os sets, né? Essas coisas, né? Pô, legal nesse episódio aí que tem essa pessoal andando pelos túneis da nave, sabe? Túneis de ventilação. Pô, isso lembra muito game, cara. Isso, na hora você pensa nos jogos assim, sabe? Aquele tubo com aquela ventilação, sabe? Com aqueles ventiladores, você andando. Pô, lembra muito game isso. Tá dizendo isso porque é a parte no episódio em que o Reed e o Trip estão tentando, estão vasculhando lá pra ver se eles encontram o computador central, né? Isso, dentro dos tubos de ventilação da estação. É, porque assim, o Trip ele até comenta que o computador ele é a alta capacidade e ele é pequeno, assim, cabe na palma da mão, assim, né? É minúsculo, né, meu? Sim. Então daí eles ficam super curiosos. E o legal é que nesse ponto, quando eles vão lá, né, se esgueirando lá por aqueles tubos, é onde a estação identifica eles e vê que eles estão ultrapassando ali e tal, e transportam eles diretamente pra ponte da Enterprise, né, cara? É, isso, cara. Tipo, é verdade. Pô, surge então, lá. Isso eu achei legal, cara, porque assim, quer dizer, a estação ela tá escaneando o tempo todo. Isso é uma coisa que eu achei do caralho, assim, meu. Não, o que eu achei impressionante, eu acho ainda mais louco nesse tudo aí, é o poder da estação escanear tudo na nave, todos os bancos de dados, e ter informação. O que mais era importante pra ela ter informação de toda a Enterprise, ela tinha tudo quanto a informação lá. Né? Esse é o tipo de coisa que eu até acho que, na verdade, esse episódio, ele não deveria ter uma resolução favorável pra Enterprise. Por quê? Porque eu acho meio forçado que, no final, a estação não escaneou eles lá, sabe? Ela poderia, se ela, sabe, se ela quisesse... Ah, isso é... Se fosse isso bem projetado, assim, analisando do ponto de vista mais assim, né, meu, se fosse sido projetado mesmo, pra ser invencível, cara, ela é invencível. Eles encontraram uma brecha no roteiro, assim, meio, né, tentaram resolver o problema pra que eles tivessem como fugir de lá, mas na boa, na verdade não teria como, cara. If I may make an observation. Go ahead. You seem troubled. Guess I need to do a better job at repressing my emotions. These repairs are one hell of a bargain at only 200 liters of warp plasma, don't you think? Not every culture is based on the acquisition of wealth. The station's builders could simply have been interested in helping others. Você sabe que até esse ponto aqui ainda existia uma tensão sexual entre eles, né? Entre o Archer e a T'Pol. Aos poucos foi evoluindo pra uma amizade forte, por quê? Porque daí eles direcionaram o fator mais sexual dela pro lado do engenheiro aqui, do Trip. Ele que depois vai ficar com ela, assim. Isso, depois eles vão ter um caso forte aí. Tem um episódio até que eles... Meu, acontece uma série de coisas, assim. Se eu for te falar... O foda é que no final da série eles fizeram a cagada de matar, né? O Trip, né, meu? E aí o relacionamento... Mereceu, né? Mereceu, velho. Era muita areia pra ele, velho. Muito, cara. Não tem nada a ver. Pô, tem um episódio que a T'Pol apresenta ele pra mãe dela lá em Vulcano. Para. Ah, que é isso, velho? Não merece. Ele não merece. Não, mas ele é. Oh, eu acho ele um personagem legal, cara. Ele é um personagem legal. Ah, mas que é isso, cara? Não, até ele ser um cara legal, mas agora ele merece ela. Não é bem por aí também, né, velho? Excuse me. I order you to undress and show me your thingies. A T'Pol pira nos humanos, cara. A T'Pol é toda, né, meu? É foda. Na terceira temporada que ela começa, chega a ser até exagerado, cara, esse lance. Então, mas ela não era pra ser fria, velho? Quer ser? Então, é que na terceira temporada eles encontram um pretexto que ela fica viciada numa droga, que ela teve. Ela foi exposta a uma droga, né? Uma substância que é o. Acho que é o Trillium D, que é o nome dessa substância. Que daí ela involuntariamente foi exposta, só que depois ela fica viciada nessa substância. E essa substância faz com que as emoções dela venham à tona, entendeu? Ah, Vulcana loucona, ela. É, aí foi um pretexto pra ela começar a trepar com o Trip. Cara, foi... o foda da terceira temporada é que eles encontram os pretextos pra sexualizar ela ao máximo, assim, cara. É um bagulho louco. Caraca, velho. Pô, mas é bom que tem umas cenas assim dela pelada. Não pelada, né? Mas quase e tal, entendeu? É bom, só tem bom, né? Não, depois eu vou te passar esses episódios aí, meu. Então, Júlio, tem o grande plot point, assim, do episódio nesse. Depois que eles estão lá e tal, estão lá dentro e tudo mais, é quando o Mayweather recebe um comunicado do capitão de áudio, né? Ele pensa que é o capitão. Esse áudio do capitão fala pra ele ir até um ponto da nave, quando ele chega lá, ele morre, né? É. Que na verdade não é que ele morre, é tido como morto. É onde a estação vai produzir aquela réplica dele. Aliás, outro conceito sci-fi que eu achei demais, assim, cara. Deles produzirem esse clone, essa réplica quase perfeita dele, meu. Pô, é doideira. E não conseguiu replicar o verme que ele tinha vacinado lá, né? Eles descobriram que era uma réplica, né? Isso foi legal, cara. Isso foi legal porque uma coisa minúscula, né, que tava no sangue dele lá, né, que era tipo, um antivírus, não era isso? Eu não sei se era um antivírus. É uma vacina que ele estava com uma doença pra não se espalhar por todo mundo na nave, então o doutor resolveu vacinar todo mundo. Então todo mundo ia ter aquele verme aquele verme fica semanas no... É, mesmo depois que já tinha sido curado. Então como ele não, todos os que estavam dentro dele estavam mortos, e ele falou que a explosão de energia isotró, não sei o que é, que essa explosão de energia, ele ia alimentar, na verdade, ele não mataria. Ah, sim, é verdade. Ele alimenta ele. Então era pra eles estarem, no máximo, ter se reproduzido mais, não ter morrido. Ter se multiplicado, né? É verdade. Ter se multiplicado e não ter morrido. Ó, isso foi uma parada que eu achei bem legal no roteiro, assim, porque foi uma maneira deles descobrirem o que tá acontecendo, uma pista do que tá acontecendo, só que sem forçar a barra, cara. Foi bem inteligente isso aí, né? Eu gostei mesmo, achei bem legal. Só que eu achei interessante que, pô, aquela nave, sabe, replicar tudo, escaneia tudo. Agora, uma merda de um verminho, cara, ela não conseguiu fazer, ela deixou essa brecha, né? Não, mas isso aí, o que você acha? Eu acho que tem a ver com, sei lá, às vezes porque é micro demais e não é tão necessário pra... Não sei, às vezes isso pode ser um... informação, né? Eu acho que, de repente, a informação, ela ressoa que nem luz, assim. Quando ela recebe informação, ela consegue replicar. Mas quando ela não recebe informação irrelevante, que nem de um verme, sim, ela ignora. Entendi, é como se apegasse só... MP3, né? MP3 ignora um monte de tom da música pra não fazer um arquivo tão grande, né? Esse tipo de coisa. Entendi, não, é interessante, mas é isso mesmo, né? Tem a ver mesmo, cara. É como se fosse material não essencial, né? Tal, então não tem porquê, né? Não tem porquê gastar energia replicando. Isso que é legal. I need to talk to a person. Someone who can access your database and tell me what happened. Your inquiry was not recognized. Who built this station? What species? Your inquiry was not recognized. Então, antes disso, né, até antes do doutor descobrir isso, é onde o Archer começa a se irritar e vai lá falar com o computador da estação e ele fica puto, começa a dar cabeçada lá, batendo... irritante, hein, cara? É, puta, pode... isso é irritante, que aquela Ura fica repetindo. Pergunta, é uma serra. Puta, isso é irritante. Cara, isso os caras fizeram muito bem. Ura, pode crer, né, meu? Puta, é uma merda. Ura, a Uri Loop, sabe? Que a gente chama. E a lógica dela não tá correta, então ela só dá a resposta errada e daí no fim desliga. Unable to comply. O lance de direção, assim, que eu achei bacana é o senso meio claustrofóbico que deu quando a câmera vai se desaproximando do ponto de vista de dentro daquela interface do computador e o Archer lá gritando, né, cara? Isso é uma linguagem muito legal mesmo. É, claustrofóbica. É, ficou legal. E daquele senso de isolamento mesmo, do capitão, ele falando ao léu, vazio pra ninguém, né, meu? Porra. De impotência também. É, totalmente, né, cara? Puta, e totalmente mecanizada a parada, né? Não tem nenhum. Uma puta, é foda. Não, e eles estão numa situação desesperadora, então, pô, não se sabe se é melhor se render àquela merda, aquela coisa suspeita ali, e ter a Enterprise funcionando. É complicada a situação mesmo, viu, cara? Essa situação dele, porque tava precisando de reparo, tava totalmente vulnerável no meio do espaço, e aparece uma coisa dessa daí, só que é suspeita. É cheio desses negócios, né? É. Cheio de uma coisa boa demais, assim. No momento desesperado, vem te ajudar, assim, ah, que legal, vou te ajudar. Depois você vê que é uma zica, né? Pô, eu achei legal porque, assim, daria pra pegar o roteiro desse episódio, assim, se você adaptar ele, daria até pra fazer um filme, né, cara? Porque isso aqui funciona meio como um horror sci-fi, assim, né, cara? Se for fazer, né, pô, esse aspecto, né, meu, mais assim, do mistério da estação. Acho que dá pra continuar, eles devem, sei lá, deve ter mais continuação. Porque... Não tem, velho, não tem. Isso aqui foi só esse episódio mesmo. Pô, da máquina, no final, velho, tem aquela cena final que ela ficou assim, completa. Ah, não, então, cara... O final foi totalmente... sozinho. Porra, o final foi Arquivo X puro, cara. Foi foda. Pô, Arquivo X puro, velho. Pô, é difícil ver isso em Star Trek, hein, meu? Acho que deve ter sido, sei lá, uma das únicas vezes mesmo. Ou se pá, a única, não lembro agora. E nossa, o final bem Arquivo demais. X mesmo, cara. Porra. Eu achei demais, porque falou, pô, podia acabar ali, mas não. O que sobrou, a filha da puta ainda vai se reconstruir. E vai... Eu pensei assim, ela vai se reconstruir e ainda vai se vingar ainda, sabe? Fica até mais legal não ter aparecido de novo, né? Porque é que nem Arquivo X, né, cara? Que não aparecia muitas coisas de novo, ficava aquele mistério, né, cara? Não, ficava lá, né? É. Mas fica lá, a informação lá. Quando de repente você quiser usar aquilo ali, você é um gancho pra alguma coisa. Ó, e se for parar pra pensar, essa estação, se ela tiver energia suficiente, ela pode replicar uma nave inteira dessa, né, cara? Ela tem as informações. Ela tem informação toda. O que eu acho mais impressionante é isso. Só que eu acho que o computador dela formatou. Porque se ela explodiu, tudo bem, ela se reconstrói, mas ela não tem ninguém vivo. Não vai ter que capturar mais humanos. E outra, vai chegar uma hora, vamos supor, eles estão no século 22, né? Vamos supor, lá na época da nova geração, dá pra imaginar que essa estação chegou a um ponto que ela consegue replicar, enfim, o cérebro, né? Que é aquela única coisa que ela não conseguia, né? É, então, isso pode ser. Pode isso ser mesmo. Porque é uma ideia, é uma ideia. Ela vai ser autossuficiente totalmente. Totalmente. E ao ponto de, vamos supor, pô, isso aí dá pra imaginar tanta coisa, né, cara, no sci-fi. Você pode imaginar que com o tempo ela desenvolve uma consciência mesmo, né? Uma senciência, né, meu? Porra. É, eu já tava pensando no anterior, no que ela, quem que era o primeiro cérebro que tava lá dentro dela, né? Era o que? Era o cara que criou, sei lá, entendeu? É, verdade, hein, cara, porra, enfim. E aí é legal que tem esse momento meio fúnebre na nave, onde eles ficam se despedindo do Mayweather, tipo, ele morreu mesmo, né, cara, ficou aquela coisa, né, meu. O doutor, ele descobre e apresenta pro capitão, né, meu, as evidências e tal, né. Isso. Que ele fala que o Mayweather que tá ali, na verdade, é um facsímile, né, não é o Mayweather de fato, né. É, ele é uma cópia, né. Pô, o legal, assim, esse episódio, cara, ele foge um pouco do lance, assim, por exemplo, ele não apresenta nenhum dilema moral, nenhum aspecto filosófico, ele é puro sci-fi, né, esse episódio aqui, né, meu. Do caralho, é isso mesmo, é puro, baseado em tecnologia, dados, né, cara, o que ela tem de importante ali era dados, armazenamento de dados e processar ele mais rápido possível. Ô, Júlio, falando nisso, velho, é interessante que, assim, você que é um cara bem ligado à tecnologia mesmo, assim, o que você achou desse conceito, assim, dessa estação, assim, no geral, assim, tal? Fala isso. Eu achei fantástica, porque, por exemplo, ela usando a capacidade do córtex de processar mais rápido, isso daí é uma realidade, sabe, sincera mesmo, não tem nada que consegue processar tão bem, tão rápido e armazenar tanto estudado tão rápido como o Cortex. Então ele tá usando isso, que nem você falou. De repente, mais pra frente, ele descobre uma tecnologia que suplanta o córtex cerebral em relação ao processamento. Mas ela tava dependendo totalmente, né, das pessoas, de um córtex. Ela até fazia essa troca aí de sacana pra roubar uma pessoa pra deixar o processamento dela mais rápido, né, no uso do cérebro. Uma coisa nesse episódio, assim, por exemplo, que eu acho que enfraquece um pouco. Quando o Trip começa a argumentar com o computador, tentando usar uma psicologia reversa lá, maluca, pra confundir o computador, cara, isso aí eu achei tão anos 60, assim, meu. Isso aí, isso aí pra mim eu achei aquelas coisas que o Capitão Kirk fazia lá, de tentar enganar o computador, jogando ele, sabe, o computador contra ele mesmo, assim. Eu não engulo muito bem essas coisas. Mas eu achei interessante porque é o seguinte, isso é uma lógica de, assim, de programa, o computador, ele é um computador grande, inteiro. Para ele responder as minhas perguntas, ele direciona muito processamento para ouvir minha pergunta, interpretar e responder, certo? Você acha que isso, então, é tipo crível nesse ponto? Porque isso é aí claro, que eu achei meio... Que aí ele não vai usar tanto processamento para segurança quanto ele poderia se ele tivesse parado. Mas não, como ele está processando muito nas minhas perguntas, eu começo a usar o processamento dele de forma, sabe, totalmente diferente, eu consigo ganhar tempo. Faz sentido. Num ponto que eu pensei agora, por exemplo, a máquina, quer dizer, a estação também não conhece o que é a malícia humana, assim, essa coisa de enganar e tal, né? Ela não tem isso, então... Se ela tivesse, ela não precisaria dos cérebros lá, ela não seria independente. Sim, faz sentido, é legal, cara, engraçado. Eu olhava pra essa cena aqui como sendo meio que um ponto fraco, agora você falando até que eu entendo que não é nada também como uma saída fácil, não, né? Não, pelo contrário, eu achei muito legal, porque é o seguinte, ele, sem saber que era o processamento era feito por cérebros humanos, ele dialogou com a máquina como se fosse um cérebro humano, usando a malícia e toda aquela forma que usa muito do cérebro. Então, tipo, ele estava usando o processamento mesmo da máquina, deixando com que ela abandonasse alguns outros processos para se dedicar mais a isso. Às vezes ela tem, sei lá, ela tem a prioridade das subrotinas de segurança que ela acabou deixando de lado involuntariamente, né? Porque ela teve que dar atenção a esse questionamento verbal dele, né, meu? E fechar e abrir a portinha lá do túnel de ventilação é uma tarefa mecânica, idiota, que ela pode largar essa tarefa. Agora, uma tarefa de interpretar o que o cara tá falando para dar uma resposta, na malícia assim, é uma coisa que exige muito do processamento. On my world, we have an expression. Customer's always right. Maybe you should make that part of your program. Não, mas o legal é que, por exemplo, tem uma cena lá que a Vulcana lá, né, eles estão tentando sair da porta, e aí ela tenta pelos circuitos, bip, bip, bip, aí ela olha assim, pé, mete um tiro pra abrir a porta. Isso eu achei muito legal. Legal. E ficar na lógica aqui, meter bala, né? Que é o que funciona, tem hora que é o que funciona, né, cara? Tem jeito. É o que funciona, né? Tem hora que uma boa bica no micro resolve. Um momento importantíssimo é quando eles entram na sala e eles descobrem o que está acontecendo ali. Quer dizer, tem corpos de alienígenas que estão ali, parece estar sedados e estão conectados, né? É onde eles entendem, a Tipo, ela está com o tricorder dela, ela vai analisando e vê que neurobiologicamente eles estão sendo drenados ali praticamente. Mas tá tudo vivo, né? E é legal que assim, tem algumas curiosidades aí também, né? Algumas das raças alienígenas que aparecem aí, a gente vê corpos de... Tem um Klingon, tem um Vulcano, um Cardassiano... Tem um anão ali também. Tem outras espécies também. O interessante é que, assim, em termos cronológicos, aparece um Cardassiano. Então dá pra gente dizer que é a primeira vez em termos cronológicos na franquia, uma vez que isso aqui se passa 100 anos antes da série clássica e 200 anos antes da nova geração, é a primeira vez que aparece um Cardassiano em Star Trek, então, entende? Cronologicamente. Apesar de que eu até tinha comentado no primeiro Sessão 31 que lá é a primeira vez que é mencionado um Cardassiano, né, no Observer Effect. Só que o Observer se passa até depois desse episódio. É a primeira vez que eles mencionam um Cardassiano lá, né? Que são os organianos que falam, mas aqui é a primeira vez que aparece um. Mas é óbvio que aqui na Enterprise eles nem sabem, né? Eles ainda não têm. Pelo menos tudo indica que eles nem conhecem a raça. Então é só uma curiosidade que você vê que a produção tá sempre atenta, sabe, acrescentando sempre uns easter eggs bacanas, né? É, e os Cardassianos, então, enfim, foram também enrolados pela máquina. É, cara, interessante como que. Porra, deve ser tipo cargueiros e naves que estão ali perdidas que acabam sendo ludibriados, né? Um monte, né? Os Cardassianos caíram no conto de vigário. From Deep Space Nine, a message through the galaxy. Don't marry her. Watch Star Trek with me. Beam me up there, Scotty. Warp Factor 9. Então, aí, enfim, eles resgatam lá o Mayweather, né? Ele tá totalmente, né, torto ali, né? Como ele ainda não tinha se totalmente absorvido, ele pode ser recuperado. Só que você não achou também que faltou um pouco de humanidade aí? Podiam ter tentado levar... A Tipó, ela fala que eles estão além de qualquer salvamento, né? Mas, porra, será que o Phlox não teria alguma técnica ali, alguma coisa, né, meu? É, eu acho que, assim, se fosse na época mais evoluída lá, que nem se diz, lá da série clássica, o pessoal mais, né, evoluidão, eles não iam deixar pra trás nem a pau. Mas eu acho que tá tão perto da humanidade, assim, que acho que é até normal eles explodirem todo mundo. É, nesse ponto é verdade. É, tem a ver. Até porque essa é a primeira nave a explorar o espaço profundo, né? A marca da Enterprise, da série e da nave em si, na história de Star Trek, é que é a primeira nave mesmo a desbravar tão longe. Então deve ser foda, né, cara? Você encontrar sebo esses perigos. É sebo nas canelas, enfim, tem que correr. É, porque assim, a única solução aí, nesse caso, se não fosse pra tentar escapar e conseguir, seria a autodestruição da nave, né, velho? Aí seria, tipo, mandar tudo pro espaço mesmo, assim. Eles conseguem escapar e tal, né? É, ainda bem que os torpedos são bons, né? É. Torpedo, se fosse chinês, tá fodido. É, e engraçado que assim, Enterprise, os torpedos, são tecnologias que ainda são muito novas, não estão naquele grau de desenvolvimento da série clássica pra frente, entende? Então, é que nem você falou, é mais próximo da nossa realidade, entre aspas, assim, né? Não, é mais próximo, é por isso que ele, meu, deixou todo mundo lá, falou, quer saber, meu, vamos se livrar e deixar aqueles águas, se vira, já tá lá mesmo, já era, tchau. Não, vambora, vamos salvar uma nave. Consertou, a gente pagou pouco, então vambora, velho. Eles são os brasileiros. Saiu sem pagar e ainda explodiu o lugar, né? Let's make it so. Picard would agree. Don't marry Star Trek, have me. We could watch the Borg attack till the end of day. Cause I've got. Esse detalhe dela se construindo de novo, isso aí, puta, alimentou a cabeça de que ela vai atrás, cara, vai se vingar de alguma forma, velho. É, assim, nunca mais ela vai aparecer, né, quer dizer, de um episódio só, né, assim, não teve uma continuação disso, né. Mas eu gostei de não ter também, cara, eu achei que ficou bem assim, né, meu, aquela coisa misteriosa, né. É, aquele negócio misterioso, que, pô, ela pode estar por aí, aquele fantasma, né, aquele negócio que de repente, no nada, pode, né, vai saber, né. Então, essa ideia, cara, eu achei que, assim, a dupla de roteiristas aí, que foi o Mike Sussman e o Phil Strong, acho que essa ideia foi demais, assim, cara, dessa estação. E esse conceito, assim, sabe, explorando a tecnologia a nível neurológico, assim, porra, e ao mesmo tempo ela tendo esse poder de sintetização extremo, né, cara? Eu achei demais. Eu acho que, assim, ela... Muito legal esse negócio dela mostrar que com pouco custo ela pode regenerar e a tecnologia ser ferrada, assim, maior, impressionante mesmo, e nem ninguém precisa operar, mas, assim, eu acho que a máquina funcionava bem até cair aí algum cérebro safado lá e falar, eu quero mais, né? Pode ter sido isso, né? É mesmo, como será a origem dessa... Meu, eu fico imaginando mesmo, né, cara? Como será, ela, né? Ela podia ser... sabe, Neutron Good, né? Neutron Good, sabe? Essa é uma coisa... Mas daí um cérebro, acho que entrou algum cérebro encardido lá, um cara filha da puta mesmo. Sabe o que eu acho, cara? Que é uma questão mais que você tinha falado. Foi apenas uma necessidade de maior processamento mesmo, cara. Será? Eu acho que ela conseguia, com um número limitado ali de pessoas, Por exemplo, sem o piloto ter ido, ela já fazia todas as coisas. Por quê? Pegar mais o piloto. O cérebro, será que eles têm tipo uma duração? Algum, morre um pra ela continuar esse processamento, ela precisava repor? Só se foi isso, porque senão ela tá sendo gulosa. Ela, ah, quero mais, quero mais. Ah, tá, entendi. Eu não lembro se eles citam, na hora que eles lembram, que, aliás, na hora que eles entram naquela sala, eles não chegam a falar que tem ninguém morrendo. Eles não falam isso, não. Não, não, tava todo mundo bem, vivo há anos, mas ninguém falou assim que alguém tava morrendo, né? Por isso que eu acho que, na verdade, algum cérebro corrompeu, né? Botou uma malandragem lá. Não, às vezes é só um bug também, sei lá, pode ser qualquer coisa. Não, assim. Computador da estação é um cérebro. Então qualquer filha da putagem, mau caráter do cara, velho, é um bug que tem dentro do cérebro. Peraí, a gente não viu lá que tinha um cardassiano, caralho. É. Porra! Cardassiano é zica. É óbvio. Cardassiano é zica. I say kill him. E é isso aí, Júlio. Quer dizer então que, bom, sua primeira participação aí no Sessão 31, cara, o que você achou aí? Oh, muito bom, legal, cara. Foi escolher um episódio muito bom que eu adorei, sabe? É, adorei, cara. Comentar, muito legal a história, a tecnologia, tudo que eu gosto mesmo. E, porra, do caralho. Agora a gente é o final do episódio de hoje aqui, então deixa eu revelar então qual que vai ser o próximo episódio a ser coberto pela Sessão 31. Aê, tá com a gente. O próximo Sessão 31 vai ser sobre The Quickening, de Deep Space Nine. Bom, então é isso aí. Valeu a sua participação, Júlio. Oh, valeu. Oh, obrigado a todo mundo que tá ouvindo aí. E capá! Porque o legal é que assim, esse holograma ele... Peraí. O barulheiro aqui. Então, esse holograma... Caralho, que barulheira, velho.